leva à ruína, à ruína. Se liga aí, galera 10. Não use cocaína, droga pesada, revés, que te leva à ruína, à ruína. No colégio ou no baile te oferece cocaína, não aceite, pois ela te extermina. Saia dessa, seja 10, sincero, decente, ciente, repeiro. Nepe pó puro, branquinha, injetada, cheirada, farinha. Corroendo narinas. Adulterada, pó puro, vidro, mármore e muito mais, e ninguém examina. Cocaína é semelhante à terrível heroína, prejudicando sistema nervoso central, te tornando ignorante, irritante, irracional. Dela vem a merla e o craque se perdendo a noção. Na primeira perde a razão e a sua autoestima, emoção, só pulsação, insônia e irritação, atingindo a base do crânio e medula, diminuindo pressão sanguínea, depressão, overdose, morte sem respiração. Cocaína, hospício, cadeia, cemitério, onde o viciado termina. Na gestante o feto contamina, levando vidas cocaína. Na gestante o feto contamina, levando vidas cocaína, prejudicando o sistema nervoso central, te tornando ignorante, irritante, irracional. Dela vem a merla e o craque se perdendo a noção. Na primeira perde a razão e a sua autoestima, emoção só pulsação e sono e irritação, atingindo a base do crânio e medula, diminuindo pressão sanguínea, depressão, overdose, morte sem respiração. Cocaína, hospício, cadeia, cemitério, onde o viciado termina. Na gestante o feto contamina, levando vidas cocaína. Na gestante o feto contamina, levando vidas cocaína. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, que ajudou a gente, sempre me olhou, pode crer. E todo mundo aí que na rua está ajudando a gente, né não, Bebeto? Pode crer. Cocaína é mal, é mal, é mal, é mal.